Atenção ao portador, acabou o jogo 13 com a nossa ilustração dentro do Maracanã, 0-0 com José Carlos Araújo, Botafogo 0, Fluminense 0, Coluna do Meio. Vamos 1 a 3, o jogo 1 do Coluna 2, Suíça 0, Itália 1, o jogo 2 do Coluna 2, Itaperuna 1, Vasco Gama 3, o jogo 3 do Coluna do Meio, Cabo Friense 2, Flamengo 2, o jogo 4 do Coluna 1, América 1, Mango 0, o jogo 5 do Coluna 2, Pato Branco 0, Paraná 1, jogo 6 do Coluna 2, Isabelense 0, Clube do Remo 5, jogo 7 do Coluna 1, CSA 2, CRB 1, jogo 8 do Coluna 2, Sport de Rom 0, Barcelona 2, jogo 9 do Coluna 1, Benfica 2, Deportivo Chaves 0, jogo 10 do Coluna 1, América 1, Uberaba 1, jogo 11 do Coluna 1, Cruzeiro 2, Tocantins, e o jogo 12 do Coluna 1, Vitória 2, Bahia 1, o jogo 3, do Coluna do Meio, Botafogo 0, Fluminense 0. Para 13 pontos, 4 milhões, 22 mil, 353, 361.